Torres, Salvador Rio 5973, Elenco, São Rosa. Rio 5973, já visual. O Rio 5973, reporte visual com campo, pista molhada, ajuste no 0 no 7. Ativo, reporte ajustado, agora sim, está no Rio 5973. Rio 5973, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 09 nós, cheque 3. Tem baixo travado, livre pouso, pista 10, Rio 5973. Vento 740 com 8. Afirmo. Rio 5973, Salozo no 7, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07, remota 07. Alfa, Kilo, 07. Oi. Gol 961 na linha decola, pistão no zero, vento no 80 graus, 05 nós. A linha decola do 90, gol 99. Gol 961, decolou 27, chama controle 1-98, bom voo. 98, vou 1-961, bom dia. bairro, bom dia, Gol no 865. Bom dia, Gol no 865, reporte visual, então pista molhada. Pista molhada, certo. Com a pista 865. Ono 865, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, 865. Ono, chame 198. Voo no 093, prossiga para a Torre de Salvador. Frequência do controle 1198, tente mais uma vez, caso negativo, retorne no 895. Sem chamada, está sem contato. Ok, gente, vou informar o controle. É 9811, chame em 198, 198. É 9811, o controle, chame em 198. E o 9811 é o controle, chame 1198. Rio 9811, como recebe o controle? Tem 1211. 218, ó, livrado. 865, bom dia. Bom dia. Qual a frequência que modula? Sim, desça e mantém o 050, o Rio 9811. O ajuste de altímetro em Salvador. É 1097 na chegada à Mare. Gente, agora que estabeleceu o contato com o controle, retorne o transponder alocado anteriormente. novo voo no dia. Corrigou no 865. 865, prossiga. Em contato com o solo. No 865, prossiga o táxi via Alfa e mantendo-se da Juliette. Alfa antes da Juliette, 865. Gol no 865, tente novamente 1211. 211? Afirmo. Ok. São Salvador, bom dia, 1759 na final. 1759, aporte visual com campo, pista molhada. Tá visual, baixar travado, 59. 1759, livre pouso no zero, vento 240 graus, 05 nós. Livre o pouso, gol 1759. No 759, solo 49, livre à direita, chame no 211. 211, obrigado. Salvador, bom dia, São 31, 971, nós estamos esperando o zero. Bom dia, São 31, 71, Alinda, cola pista no zero, vento 21, 0 graus, 05 nós. Alinda, cola no zero, São 31, 971. Salvador, voo 093, passou externo, baixou a travada. Gente, voo no 093, continue a aproximação, aguarde pista livre, já visual. Negativo, tá chuva na final, ainda não avisa. Gente, voo no 093, informo pista molhada, não chove sobre o campo. Certo. A 3171 decolou 52, chame o controle 1198, bom voo. 198, bom dia. Tá bastante chuva na final, avistou 510 ou. Ou no 093. Voo no 093, ciente, livre pouso no 0, vento 230 graus, 0612 de nós. Rio 981 Uno. Rio 981 Uno, informa chuva na aproximação, reporte visual com campo, não chove, pista molhada. Qual é o vento? O vento 220 graus, 0612 de nós. Bom no 093, solo 54, livre à direita, 1219. 221, bom não. Do 9811, avistou? Negativo, está na sua. Avistou 9811. E o 9811, livre pouso no zero. Vento 220 graus, 04 nós. 9811. A 3597, pode passar de trave na final ali e mantenha no zero. Rio 9811, solo 57, livre à direita no 211. Sete, livre da colagem no zero, vento 230 graus, 0,6 dúzia de nós. Pouso, pistão 0735. Livre decolagem, confirmando. Confirmando então, é livre decolagem para 3507. Bom dia, trip 5328. A linha mantém após o relógio do R2ZA. Andrei 517, decolou 59, chame o controle 1998, bom voo. 198, boa. Controle está 3517, 1998. Oi, bom dia, 6570 da APSA, foi ILS, não está avistando, pistão no zero. Gente, não chove seu botão, apenas na final, reporte visual, pista molhada, APSA 6570. Reporte da 6570. Trip 5328, livre da colagem no zero, vento 230 graus, 059. Livre da colagem 5328. Avistado, 6570 da APSA. APSA 6570, livre pouso no zero. Vento 250 graus, 039. Livre pouso, 6570, pista no zero. 5328, decolou ao 01, no chame o controle 198, bom voo. 198, bom dia. Azul 4040, ali mantém no zero. Azul 0440. Azul 6570, solo 03, TAM 3153, continua aproximação, aguarde pista livre, Embraer da Azul alinhado, aguardando a liberação de pista. Continua aguardando a liberação de pista, 3153. Azul 4040, vento variável 49, decolagem autorizada. Autorizado, Azul 4040. Oi, ó, 6570, sem contato com o Saulo 219. Confirme? O ar 6570, sem contato com o Saulo 211. Pode, pode chamar, é, tentou contato 211, não confirma? Afirmativo. Táxi em frente, próximo esquerda, via aquilo? E pode sintonizar o 21 novamente, por gentileza. Grato. A 3153, pouso autorizado pistão 0, vento 240 graus com 3, nossa. E 240 com 3, livre pouso, tá, 3153, obrigado. Azul 4040, declara 06, controle 1, 19, 18, 8, 8.